Cultura é... Pra mim, cultura é vida. Pra mim, cultura é a mais bela expressão coletiva do ser humano. A gente sobrevive de cultura, é o nosso alimento. Sem cultura, a gente não vive. Vamos ocupar o Ministério da Cultura. Rua do Bom Jesus, 227, no Recife Antigo. É só lutando que a gente cria.